Jesus Cristo é o Salvador, é Deus vivo, é Deus de amor, Jeová Rafa, nosso Deus, nosso Senhor, é o Elion, é o Deus Altíssimo, é o Shaddai, onipotente, Elohim, é o Deus forte e poderoso. Jesus é o Salvador, Ele é. Jesus é o Salvador, Ele é. Jesus é o Salvador, Ele é. Jesus é o Salvador, Ele é. Ergo os meus olhos para os altos montes, e o meu socorro de onde me virá? O meu socorro vem de Jeová Jiré. É Deus tremendo que abriu o mar vermelho pro seu povo passar. Deu a visão ao cego e fez paralítico andar. É Deus tremendo, com ele no barco eu não vou naufragar. É Deus tremendo, oh, oh, oh. É Deus tremendo, oh, oh, oh. Jesus é o Salvador, Ele é. Jesus é o Salvador, Ele é. Jesus é o Salvador, Ele é. Jesus é o Salvador, Ele é. Jesus é o Salvador, Ele é. Jesus é o Salvador, Ele é. Jesus é o Salvador, Ele é. Jesus é o Salvador.